É, pela Rádio USP FM da cidade de São Carlos, agora em cadeia com a Rádio USP da nossa Pauliceia Desvairada e Rádio USP de Ribeirão Preto em 107,9, a pedida de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Enfocando os maiores sucessos momísticos até o carnaval. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Rasguei a minha fantasia, guardei os guizos no meu coração. Mas vamos nós com música, nesta manhã de domingo. Para os nossos ouvintes, o titio Silvio Caldas, que também despontava com sucessos carnavalescos. Arranjo do Radamés, Silvio Caldas, dele mesmo, cantando a marcha Rancho Andorinha. Araci de Almeida, Dama do Encantado. Araci de Almeida fazia também sucesso nos carnavais da vida. Araci de Almeida defendendo do Haroldo Lobo, em belíssimo arranjo do Zacarias, o Passarinho do Relógio. Para os nossos ouvintes da Uniara FM São Carlos, Uniara FM São Paulo e Uniara FM Ribeirão Preto, Carmen Costa conosco novamente, desta feita, cantando a sua primeira gravação. Música que está inserida em seu primeiro disco, do Henricão, em arranjo soberbo, Está Chegando a Hora. Bailarina serena que traça no espaço uma doce esperança, esperança brejeira que traz a saudade primeira de alguém que partiu. Andorinha feliz, se o destino não quis, devo me conformar. Sou andorinha caída na estrada, na vida não posso voar. Andorinha, teu verão está longe, longe está o meu amor, teu canto, teu choro e a saudade me traz. Andorinha, bailarina serena, a saudade de alguém que partiu, como a andorinha que fugiu. Alguém que partiu, como a andorinha que fugiu.

Para você recordar aquele tempo feliz que passou. Pela Rádio USP FM São Carlos, em cadeia com a Rádio USP da Pauliceia Desvairada, agora com a nossa mais nova emissora da rede, a Rádio USP FM de Ribeirão Preto, em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas e outras finas, que nos vêm a atordoar. Enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda gente, todo ano é carnaval. Mas vamos com música, músicas carnavalescas. Até o carnaval, portanto. Nada melhor do que este grande sucesso dos salões brasileiros. Newton Paz e Mirinha Borba, defendendo em arranjo do maestro Vero, do João de Barro Braguinha Pirulito. Mário Reis, advogado e cantor. Mário Reis também despontava nos carnavais da vida e aqui ele defende, do Lalá Lamartine Babo, Uma Andorinha Não Faz Verão. Para os nossos ouvintes da USP FM São Carlos, USP FM São Paulo e USP FM Ribeirão Preto, a Sapoti Ângela Maria. O arranjo do Pachequinho, Ângela Maria cantando, do Armando Cavalcante, A Lua é dos Namorados. Abraço pra ioiô. O tempo de criança já passou. Oh! Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. Hey! Agora é melhor a gente dançar juntinhos assim, se tem mais prazer. Quem não dança o pirulito, que alegria pode ter. Dá o braço pra ioiô. O tempo de criança já passou. Oh! Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. Hey! Agora é melhor a gente dançar juntinhos assim, se tem mais prazer. Quem não dança o pirulito, que alegria. Thank you. beleza. Então só seja que uma andorinha não faz verão. Vem, moreninha, vem, sensação. Não adianta assim. Morena, que teu olhar tem corrente de luz que faz cegar. O povo anda dizendo que essa luz do teu olhar a Light vai mandar cortar. É, moreninha, é sensação. Não ande assim tão sozinha que uma andorinha não faz ver. Meu amor, deixa de medo. O amor é uma espécie de brinquedo. Se acaso terminar o nosso sonho à luz do dia, eu rasgo a minha fantasia. Thank you. É a pedida de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, agora o nosso intervalo. E na volta aqui estarão Castro Barbosa, Nelson Gonçalves e Patrício Teixeira.